Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tá bom, comadre, compadre, tudo na santa paz. Ontem foram as eleições, eu não tô sabendo o resultado ainda, porque eu gravei esse programa a semana passada, para que ele estivesse hoje nas emissoras de rádio, né? Então, hoje e amanhã, eu não tenho condição de falar sobre as eleições aqui no programa. Mas na quarta-feira, eu quero até avisar os nossos parceiros das emissoras de rádio, que eu só gravei o programa de segunda e de terça, e o programa de quarta-feira eu vou gravar no domingo à noite, né? Então, essa semana vai ser atípica para vocês. Vocês vão ter dois programas para baixar, e os outros três programas eu vou gravar depois, né, no domingo à noite, o programa de quarta, de quinta e de sexta-feira, tá bom? A discoteca do Cleitão traz pela primeira vez Maiara e Maraíza. A frase irretocável do filósofo alemão Hegel, a Faculdade da Música apresenta os mestres Felipe e Falcão. O professor Júlio César Rezende mandou para mim uma curiosidade, a última edição do Repórter Esso, um noticioso importantíssimo que tinha no rádio brasileiro, é como se fosse o Jornal Nacional da Globo de hoje, né? Comadre, a dica de hoje eu vou te ensinar a fazer uma coisa que a minha mãe fazia, que eu gostava demais da conta, que é bolo de arroz, bolinho de arroz, vou te ensinar, tá bom? Você lembra desta? Durval e Davi vai recordar um grande sucesso. A sugestão do Beijar traz a música nova de Mônica Guedes. Eu começo trazendo aí, ô modão! Alcino Alves e Rocha, Porta do Mundo. Calendário, e o meu dicionário é a inspiração.

vão marcando a gente, as pessoas vão indo embora, e sempre a gente ouve, a gente tem muita saudade daqueles amigos que se foram antes do prazo que a gente gostaria que fossem, né? Silveira e Silveirinha, beija-flor das penas verdes. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Beija-flor das penas verdes, beija os cravos do jardim. Só não beija a rosa branca, essa é beijada por mim. Estas flores que plantou é dona do meu coração. Um dia essa mesma rosa enfeitava o seu caixão. Um boquete de rosa branca na igreja lhe entreguei. Trocamos as alianças, nesse dia eu me casei. Mas com o passar do tempo, veja o que o destino fez. Levou ela pra bem longe, na solidão eu fiquei. Veja a flor das penas verdes, veja os cravos do jardim. Só não beija a rosa branca, esta é beijada por mim. Estas flores que plantou é a dona do meu coração. Um dia esta mesma rosa enfeitava o seu caixão. Um dia de tardezinha, quando em casa eu cheguei, a mulher que eu mais amava, sem vida eu encontrei. A minha felicidade terminou, foi de uma vez. Dizem que homem não chora, muitos dias eu chorei. Veja a flor das penas verdes, veja os cravos do jardim. Só não veja a rosa branca, esta é beijada por mim. Estas flores que plantou é a dona do meu coração. Um dia esta mesma rosa enfeitava o seu caixão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Silveira e Silveirinha, beija-flor das penas verdes. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organizou tudo, preparou o evento, tá com a festa quase pronta, tá faltando o principal, tá faltando a música. E aí você não sabe como é que você faz contato com esse, com aquele artista, aí entra uns atravessadores no meio, que você corre o risco até de contratar com um artista, com um empresário que não sabe nem quem é o artista, ele levar seu dinheiro e o artista não aparecer. Você precisa fazer contato com uma empresa como a RBM, que tem mais de 30 anos que trabalha em Brasília, fazendo intermediação de shows de grandes artistas. Você ligando 61-9981-3601, 61-9981-3601, você leva para sua cidade o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. João Carreiro e Capataz, Sonho de Caboclo. Fiz um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita, também fiz uma canção. Fui no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito osso arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e carpi todo o quintal.

cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão. Tá relixando e galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão. Tá relixando e galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Rio Negro e Solimões, o Cavalão tá doidão, pro meu amigo Baltazar, lá em Monte Carmelo, nas Minas Gerais. Baltazar, um abração pra você. Faz tempo que eu não vejo o Baltazar, né? A sugestão do beijar, Mônica Guedes, Doce Pimenta. Chega junto, eu vou te mostrar. Se der bobeira, juro, não vou perdoar. Cheia de charme, de prosa, eu sei brincar. Doce pimenta, eu sou. Se te deixo dominar, é meu jeito de gostar. Faço de tudo pra poder te conquistar. Vai ver se comigo, não sei o que tá na minha mão. Então me diga. Chega junto, eu vou te mostrar. Se der bobeira, juro, não vou perdoar. Cheia de charme, de prosa, eu sei brincar. Doce pimenta, eu sou. Se te deixo dominar, é meu jeito de gostar. Faço de tudo pra poder te conquistar. Faz isso comigo, não sei o que tá na minha mão. Então me diga. Divulgador do Brasil, Flávio Bejar aponta o sucesso novo de Mônica Guedes, Doce Pimenta. O Flávio não divulga só as grandes estrelas, não. Se você estiver começando, por exemplo, eu não conhecia esta música da Mônica Guedes. O Flávio Bejar mandou para mim. Então esse é o trabalho do divulgador. Distribuir a sua música nos lugares onde ele sabe que vai tocar. Porque mandar para onde não vai tocar, por exemplo, se você mandar uma música para a TV Globo, você está jogando fora, né? Porque eles não vão tocar sua música nunca lá. Então, o divulgador é isso, para te orientar melhor, para você não jogar dinheiro fora, para você não perder tempo. E se você quiser ter a preciosa ajuda do Flávio Bejar, é só ligar 61998136601. 61998136601. No próximo bloco, Durval e Davi, Márcia Ferreira e Gino e Gemo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Essa música com certeza ponteou, marcou, registrou a trilha sonora da vida de muita gente, né? Eu estava na Rádio Nacional ainda quando essa música estourou e eu toquei muito no meu programa e atendia muitas cartas, o povo pedia uma música. Essa é uma dupla sensacional, uma das maiores duplas da história da música sertaneja do Brasil, Durval e Davi. Esses dois irmãos, a gente não sabe qual que é o melhor, né? Se é o que faz a primeira voz, se é o que faz a segunda voz, mesmo porque eles se dão ao luxo de inverter. Dentro de uma música eles trocam, um passo, um faz a primeira voz, outro faz a segunda. É realmente uma dupla tecnicamente perfeita. Você lembra desta? Durval e Davi, Mistério. corpo meigo. Misturar o teu cheiro com o meu, simplesmente te amar. Deixa o vento soprar nas paineiras livres, onde a mãe natureza suave e tão linda te despertar. Quero sim, preciso desse mistério. Por que é que tanto venero? Alguém ser dona de mim. Quero sim, esta paixão que grita louca e agita o sangue que pulsa em neste corpo quente, misturando a gente pra ser mais carente no ato de amar. Quero te precisar para os meus segredos, onde os nossos erros serão perdoados. Preciso deste mistério. Por que é que tanto venero? Alguém ser dona de mim. Quero sim esta paixão impossível que grita louca e agita o sangue. Preciso deste mistério. Por que é que tanto venero? Alguém ser dona de mim. Quero sim esta paixão impossível. Eu recordei um grande sucesso do Durval e Davi, Mistério. E se você tiver alguma canção que marcou a sua vida, que você gostaria de ouvir aqui no nosso programa, é só pedir pelo nosso e-mail programa cleitonaguiar@gmail.com, ou então você deixar um recado nos meus dois perfis do Facebook, viu? Você pode deixar que eu atendo com o maior prazer, tá bom? Ela mudou o rumo da sua vida, mudou o rumo da sua carreira, Márcia Ferreira, Toque de Deus. Sempre quando venho aqui, sinto Deus falar comigo. Na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus, toque de amor. Uma oração,

vivo devemos nos parir. Mas não é por gostar da bebida, porque vejo nos braços de outro a mulher que mais amo na vida. De ela eu já vi que não posso te esquecer, também não consigo. Genigeno, bebendo nos bares, pro Araguaia Viola, lá de São Paulo, um site, né, de músicas antigas, da boa música sertaneja, e com certeza ele aprecia aí o Genigeno bebendo nos bares. No próximo bloco, Madi, eu vou te ensinar a fazer um bolinho de arroz, bom demais da conta, viu? Você, é uma coisinha assim, que você não tá com muita fome, finalzinho de tarde, você quer comer uma coisinha, não tá com muita fome, você faz um bolinho de arroz, isso pra mim tem sabor de infância. A minha mãe, a dona Ilma, fazia um bolinho desse sensacional. Daqui a pouquinho vou passar a receita para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é uma coisa que todo mundo já comeu, mas nem todo mundo sabe fazer. É o bolinho de arroz, que é uma iguaria fácil, simples e uma delícia, né? Comadre, você vai precisar de 3 xícaras de chá de creme ou fubá de arroz. 3 xícaras de chá de creme ou fubá de arroz. 2 xícaras de chá de açúcar. 1 xícara de chá de leite. 1 xícara e meia de chá de manteiga. 4 ovos claras em neve. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. 1 colher de sopa de pó royal e forminhas de papel. Então você vai fazer o seguinte: 3 xícaras de chá de creme ou fubá de arroz, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara e meia de chá de manteiga, 4 ovos com as claras em neves, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de pó royal e forminha de papel. Você vai peneirar o creme de arroz. Se você não achar o creme de arroz, você faz o seguinte: você bate no liquidificador 3 xícaras de arroz cru e aí você passa numa peneira fina. Então, se não tiver creme de arroz aí na sua cidade, você pega 3 xícaras de arroz cru, bate bem no liquidificador, passa numa peneira fina. Aí você mistura com a farinha de trigo e o pó royal. Bate a manteiga com açúcar e junte os ovos, clara e gema, 1 a 1, sem parar de bater. Vá juntando aos poucos os ingredientes peneirados, alternando com o leite. Asse em forminhas de papel dentro de forminhas metálicas arrumadas em tabuleiro de alumínio. Ah, esse aqui é diferente, o bolinho que minha mãe fazia não era esse aqui não, esse aqui é outra receita, da minha mãe era frito, né? Então, ó, você vai peneirar o creme de arroz. Se não tiver, você bate 3 xícaras de arroz cru no liquidificador seu aí, passa numa peneira, né? E aí você bota a farinha de trigo, pó royal, bate a manteiga com açúcar e junte os ovos clara e gema, 1 a 1, sem parar de bater. Aí você vai juntando aos poucos os ingredientes peneirados, alternando com leite. Asse em forminhas de papel dentro de forminhas metálicas arrumadas, em tabuleiro de alumínio ou em tabuleiro desses pirex também, né? Esse aí é a receita do bolo de arroz que eu não conhecia e você também certamente não conhece, mas vai fazer e vai ficar uma delícia. O avô do João, Cleiton Aguiar, Amor Perigoso. Cleiton Aguiar cantou Amor Perigoso para Lourdes Oliveira de Rondon do Pará, minha nova amiga do Facebook. Lourdes, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda. Os meus amigos de Paulo e Paulino, ponto final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém lhe conte.

1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1949, o seu repórter Esso vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1953, o armistício de Panmunjom. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio. Deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista em Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu repórter Esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto Charles Angular. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua Revolução Cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressum. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter é um serviço público da ESO Brasileira de Petróleo e dos revendedores ESO encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da ESO. Essa só os mais velhos vão recordar, né? Uma curiosidade, a última edição do Repórter Esso com Heron Domingues. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A minha ouvinte, Valderina Martins, de Miracema, do Tocantins, ela ouve o nosso programa todos os dias pela rádio O Jornal AM, do meu saudoso amigo Salomão Venceslau, e ela disse: Cleiton, eu queria que você me ajudasse a localizar uma amiga que eu conheci há muitos anos atrás. Nós trabalhamos juntas e ela mora em Caldas Novas, Goiás. Atenção, Maria Marlene, em Caldas Novas, Goiás. Meu amigo Amauri Araújo. Amauri, vê se você consegue ajudar a achar essa moça aí. A Valderina está procurando a Maria Marlene, que é a esposa do José Evangelista. É, ela trabalhou na barragem do Lajeado, aqui no Tocantins, e há muitos anos que a Valderina não vê a Maria Marlene e gostaria muito de reencontrá-la. Se por acaso a Maria Marlene estiver ouvindo a gente, ou alguém que a conheça, anote aí o telefone da Valderina. É o 63, o DDD do Tocantins, 8481-1184. 8481-1184. A Valderina Martins procurando a sua amiga Maria Marlene, esposa do José Evangelista, lá em Caldas Novas, no estado de Goiás. A oração de hoje é uma oração bonita que eu já fiz muitas vezes e não canso de fazer. Ela está na página 89 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na sua primeira edição. Eu quero dedicar a oração de hoje a todos os aniversariantes, aqueles que acompanham o nosso programa, aqueles que estão pela primeira vez, por acaso, ouvindo a gente hoje. Nós vamos trazer a oração do amanhecer. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecho os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Oração do amanhecer, belíssima oração, né? Se você tiver uma oração bonita dessa e quiser mandar para mim, é só mandar no nosso e-mail, programa cleitaguiar@gmail.com, ou direto no site radioestudiobrasil.com.br. Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Brasil, Eliane e Samuel, e o melô do marido, amor, já tô indo, já vou, meu bem, para o João Paulo Guarese, de Porto Nacional, no estado do Tocantins. Ele chega para fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 2. João Paulo, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? Do Tocantins eu vou para Coromandel, relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Biai Goiá, lição de caboclo. Thank you. divindade louvava o divino. Surgiu um delfino no certo salão, falando horrores com ares de troça, a gente da roça que cuida do chão. Mas entre os presentes, um moço que eu via com diplomacia chamou-lhe atenção. Eu venho pedir-te, seu mau brasileiro, que trate o roceiro com educação. Jogando pra trás os cabelos compridos, num gesto atrevido falou arrogante: quem é seu caipira com essa roupança? Te dar confiança me é humilhante. Meu pai tem riquezas e na sociedade só faço amizade com gente importante. E quem te apoia, caipira atrasado, procura testado de ignorante. Respondeu o moço com educação: vim ver o sertão onde fui criado, agora a verdade tem que vir à tona, não me impressiona teu papo furado. Que vale essa estampa de rico fingido, se és atrevido e mal educado? Sou pobre e humilde, mas digo a verdade, que na faculdade eu fui diplomado. Respeito e defendo o nosso roceiro, que ganha dinheiro lavrando o chão. Sem ele, coitado, que alguns se enriquecem, que às vezes se esquecem que comem feijão. Ouvindo essas frases, toda cavocada, em fila formada, apertaram-lhe a mão. E o moço granfino vencido bradava: eu não esperava por esta lição. Relembrando Goiá, Bia e Goiá, lição de caboclo pro Araguaia Viola, lá de São Paulo. Esse site é o site do Cladionor. Ô Cleiton, eu sou fã de música raiz, de música brasileira de qualidade, dessas que você toca no seu programa. Sempre escuto você e o Edelson Moura. Sou fã de vocês, eu sou matogrossense, mas moro em São Paulo há 30 anos. Cladionor, um abração pra você, viu? Cladionor agora tá fazendo parte do nosso Facebook também, né? Obrigado pelo... Esse aqui é daqueles que gosta da boa música e ajuda, né, no seu site. Sempre tem o melhor da música sertaneja do Brasil. A frase irretocável de hoje é do filósofo alemão Hegel: nada existe de grandioso sem paixão. Nada existe de grandioso sem paixão é a frase irretocável do filósofo Hegel. É verdade, né? Você, tudo que você faz por fazer não resulta em nada, mas tudo que você faz com paixão sai coisa boa, com certeza. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Maiara e Maraíza. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão está em novo dia e em novo horário. Agora, sexta-feira, às 22 horas, com repeteco no domingo, também às 22 horas. Se ainda não tem na sua cidade o sinal da Rede Brasil de Televisão, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC. A única TV paga que não transmite o nosso programa é a NET, né? Então, se você quiser me assistir, larga a NET de banda e assina uma dessas aqui. Você pode me ver também pelas parabólicas e no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, agora sexta e domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Maiara e Maraíza. Cuida bem dela. Aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente. aquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça, vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça, vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, Discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Maiara e Maraísa, Cuida Bem Dela. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vocês prestem atenção, gente. Eu estou mostrando aqui os professores, todo dia, os mestres e tal. Mas vocês continuam cantando ruim demais. Umas músicas ruins, nossa senhora. É aquela história. Essas músicas que estão sendo cantadas hoje, elas duram no máximo um mês. Não acontece como essa que eu vou trazer aqui agora, que já tem muito, mais de 20 anos que foi gravada e continua bonita e atual como sempre. A Faculdade da Música apresenta os mestres Felipe e Falcão, Revanche de Paixão. Que decepção quando você falou que na sua vida nunca existiu alguém. Como fui pensar que tinha um lugar no seu coração que você diz não ter ninguém? Mas não fique assim, ainda vou tentar. Vou arrebatar os seus carinhos só pra mim. Ainda vou provar que já faz tempo sim, que seu coração não quer viver vivendo assim. Meu amor, eu já te dei todas as chances e você com tanto medo jogou fora. A paixão nos dá direito a revanche. Diga amor, se quer que eu fique ou vá embora. Se o amor bater-lhe a porta, não recuse.